Vou conversar agora por telefone com o Andriel Francisco Arcaro, ele que é presidente do grupo Lobos da Trilha, ali de Santa Terezinha de Itaipu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Vai acontecer mais uma vez aí, no próximo fim de semana, um evento que atrai trilheiros de várias partes do Paraná, também de fora do estado, o chamado Pinga na Lama. Exatamente, Guilherme. A gente está aí com mais uma edição do evento, que tem se consagrado aqui em nossa região. Evento esse que junta aí trilheiros de Argentina, Paraguai, da região do Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande, o pessoal sempre gosta e vem participar com a gente. E neste ano o evento será mais uma vez com 2 dias de duração, vai ser sábado e domingo a programação? Exatamente, então o domingo tradicional, destinado a parte de trilhas, né? O evento mais focado no trilheiro, e já no sábado, a gente vai tentar agradar também o pessoal que gosta de um on-road, um pessoal que curte uma estrada, que quer sair de casa, vir tomar uma cervejinha com os amigos. Então a gente vai fazer no sábado esse evento destinado a eles, com encontro de som, rebaixados, carros antigos. E na parte da noite, por volta das 21 horas, show com a banda Zions. Então a gente está esperando que dê um público legal e que o pessoal venha curtir com a gente. E esse evento ele vai ser em que local de Santa Terezinha de Itaipu? No Parque de Exposição, onde tem a tradicional FESPOP, acho que a maioria da região deve conhecer. É local amplo, com estacionamento, com segurança. É local que você pode trazer teu filho sem problema nenhum. A gente vai estar com direcionando o pessoal para que não haja nenhum imprevisto. Então, o Parque de Exposição de Santa Terezinha de Itaipu, chegando em Santa Terezinha, do lado direito, e é isso aí. E a entrada, como é que vai funcionar? Haverá cobrança? Como é que vai funcionar? Tudo livre, Guilherme, tudo livre. O evento a gente não cobra em entrada nenhuma. A gente foca no atender bem esse pessoal que vem de fora. Então, o que a gente faz? A gente tem um custo do evento todo, que a gente se baseia nas inscrições do evento do domingo, tá? Então, esse evento do sábado, totalmente livre, com praça de alimentação, com bebidas. Então, você pode sair da tua casa, você pode ir lá, você não vai gastar nada para entrar no evento e vai curtir um show aí com o pessoal da banda Zions. Na parte da tarde, você vai poder se divertir com seus amigos sem custo nenhum. E falando especificamente do evento de trilha que acontece no domingo pela manhã, como é que vai funcionar? Qual vai ser o roteiro também dessa trilha? Então, a gente tem no domingo de manhã, então, a partir das 6 horas da manhã, a gente serve um café, também com custo zero, para quem estiver presente no evento. A partir das 8h30 da manhã, a gente faz a largada. Tradicional, largada, larga todo mundo junto, que fica uma imagem legal e bonita. A gente tem em torno de 70 quilômetros de trilhas. Isso envolve eucalipto, reflorestamento, estradas... que beiram o parque. Então a gente larga por volta das 8h30, a previsão de volta em torno de 12h, quando será servido o almoço. E haverá também atividades aí como sorteios também que vocês vão fazer durante esse evento? Isso, exatamente. Então todo piloto inscrito que for participar do evento, além de concorrer às 3 motos RF que são destinadas à trilha, a gente tem em torno de R$15.000 de brindes. Então, o cara pode estar inscrito no evento, não precisa estar no evento para ser sorteado. Ele pode levar as 3 motos sem estar presente. Mas, para os brindes, eles têm que estar no local. Então, o pessoal que sai de casa no domingo de manhã e quiser participar com a gente, se ele estiver no local, ele pode sair de lá com um brinde também. E qual que é a previsão que vocês têm aí até de participação, né? Tanto no evento de domingo quanto no evento de sábado? Então, Guilherme, esse evento de sábado, para nós, é novo. Tá? Então é o primeiro Motofest. A gente espera aí no mínimo umas 800 motos para o sábado, né? E fora o som automotivo, que a garotada gosta de curtir também. Então a gente espera para o sábado aí uma média de 1.500 a 2.000 pessoas para o sábado. No domingo, a gente tem crescido a cada ano que passa, a cada edição. A gente tem chegado em anos anteriores a 450 inscritos. Esse ano a gente já está com 450 e falta uma semana para o evento. Então a gente tem 450 pagas. e temos em torno de 520 inscritos no nosso site. Então, provavelmente, esse número, até na sexta-feira que vem, vai para uns 600 inscritos, e a gente espera que passe de 520 pagos. E como é que pode ser feita também a inscrição, né? Qual que é o prazo? Quem está nos ouvindo agora se interessou aí, né? Porque nós temos muita gente que pratica, né? A questão das trilhas aqui na região. Como é que pode fazer para se inscrever? Então, assim, a gente tem o site lobosdatrilha.com.br. Lá você é direcionado para uma página de inscrição. Você tem a opção de pagar no cartão de crédito, no boleto, ou até mesmo com depósito bancário em nossa conta. É facílimo. Se o pessoal tiver alguma dificuldade, tem o Facebook dos Lobos, Lobos da Trilha também. Lá tem o nosso contato, o pessoal pode entrar em contato, que a gente está ajudando a fazer a inscrição, tirar qualquer dúvida que a pessoa tenha. E não é destinado somente a trilheiros. A gente tenta agradar mais o trilheiro, porque é ele que está ali 5h30 da manhã. Né? Então, assim, qualquer pessoa que tiver vontade de participar e concorrer às três motos, pode entrar no site e fazer a inscrição. A inscrição tem um valor de R$160, onde você tem café da manhã, almoço, camiseta. Eram para os primeiros 400 pagos, então a gente já encerrou, mas ele pode concorrer às três motos ainda. Portanto, o oitavo Pinga na Lama, que acontece no próximo fim de semana ali em Santa Terezinha de Itaipu. Conversei aqui na nossa programação com o Andriel Francisco Arcaro, presidente do grupo Lobos da Trilha. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado, Guilherme. Obrigado também a todos os ouvintes. E a gente espera todo mundo aí no domingo e no sábado para curtir esse evento com a gente.